São decretos só pra te fazer parar. O errado pode, aquilo que é certo não se pode mais falar. Distorcem a palavra, interpretando como quer. Tanta lei que inventam pra prejudicar e abalar a nossa fé. Mas a igreja está de passagem, somos peregrinos deste mundo aqui. Daqui a pouco essa igreja vai sumir, sumir, sumir. E é por isso que o inimigo luta e vem com tudo pra te destruir. É todo dia ele cria emboscadas só pra te fazer cair. Mas a igreja vem marchando, vem louvando e adorando. De glória em glória, vem pra cima guerreando. Enquanto jogam pedras pra igreja acabar, essas pedras viram passarela pra igreja passar, passar, passar. A igreja vai rompendo, a igreja vai vencendo. E quanto mais a perseguem, mais ela cresce na terra, vencendo, vencendo. Preparada, vai ter banquete e o grande rei.